preciso de alguém. Você tem amigos? Em caso positivo, então sabe o quanto é importante ter amigos verdadeiros. Muito já se falou desses tesouros chamados amigos, mas nem todas as pessoas lhes dão o devido valor. Quando não se é rico, nem importante, nem famoso, é fácil saber quem são os amigos, pois, em tese, não tem outro móvel para uma aproximação que não seja amizade pura e simples. O mesmo não acontece com pessoas ricas ou famosas, pois aí poderá haver aproximações movidas por interesses e conveniências, nem sempre baseados na amizade sincera. É muito comum que pessoas famosas, muitas vezes, se sintam solitárias, fiquem depressivas e apáticas por falta de alguém em quem possam confiar incondicionalmente. Talvez seja por essa razão que Charlie Chaplin, o apaixonante Carlitos das telas do cinema mudo, um dia escreveu o seguinte: preciso de alguém que me olhe nos olhos quando falo, que ouça as minhas tristezas e neuroses com paciência. E ainda que não compreenda, respeite os meus sentimentos. Preciso de alguém que venha brigar ao meu lado sem precisar ser convocado. Alguém amigo o suficiente para dizer-me as verdades que não quero ouvir, mesmo sabendo que posso odiá-lo por isso. Nesse mundo de céticos, preciso de alguém que creia nessa coisa misteriosa, desacreditada, quase impossível: a amizade. Que teime em ser leal, simples e justo. Que não vá embora se algum dia eu perder o meu ouro e não for mais a sensação da festa. Preciso de um amigo que receba com gratidão meu auxílio, a minha mão estendida, mesmo que isto seja muito pouco para as suas necessidades. Preciso de um amigo que também seja companheiro nas farras e pescarias, nas guerras e alegrias, e que no meio da tempestade grite em coro comigo: nós ainda vamos rir muito disso tudo. E ria muito. E nessa busca, empenho a minha própria alma, pois com uma amizade verdadeira, a vida se torna mais simples, mais rica e mais bela. Assinado, Charlie Chaplin. A verdadeira amizade está acima de quaisquer valores financeiros. Todo o dinheiro do mundo não seria suficiente para adquirir uma amizade leal, já que é um sentimento que não está à venda. E por mais rico que seja um ser humano, ele não será completamente feliz se não contar com pelo menos um amigo fiel. De nada valeria ser a pessoa mais famosa do mundo se não pudesse contar suas alegrias a um amigo. De nada adiantaria ter todas as riquezas materiais que o mundo pode oferecer se não houvesse uma amizade para compartilhar. Por outro lado, ainda que a pessoa seja a mais pobre da face da terra, se tiver um amigo verdadeiro, nunca passará necessidade. Quando outras emoções se enfraquecem no vai-e-vem dos choques, a amizade perdura, companheira devotada das pessoas que se estimam. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. A amizade pura é uma flor que nunca morre. Pense nisso.